Capítulo 3. A letra mata. A pregação que mata pode ser, e normalmente é, ortodoxa, dogmática e inviolavelmente ortodoxa. Adoramos a ortodoxia, é boa, é o melhor, é o ensino da palavra de Deus, de fronteiras precisamente definidas, os troféus ganhos pela verdade em seu conflito com o erro, as barragens que a fé levantou contra as enchentes desoladoras, das honestas ou afoitas descrenças, ou convicções equivocadas. Mas a ortodoxia límpida e dura como cristal, suspeita e militante, pode não ser outra coisa que não a letra que mata, letra com bela forma, belo nome e boa educação. Nada é tão morto quanto a ortodoxia morta, morta demais para especular, morta demais para pensar, estudar ou orar. A pregação que mata pode captar e dominar os princípios, pode ter um gosto erudito e crítico, pode ter todas as minúcias das derivações e da gramática da letra, pode ser capaz de aprumar a letra até o seu padrão perfeito e alumiando a letra como Platão e Cícero podem ser alumiados, pode estudar a letra como um advogado estuda seus livros-texto para fazer um mandato judicial ou defender a sua causa e ainda assim ser como a geada, uma geada mortífera. A pregação pela letra pode ser eloquente, esmaltada com poesia e retórica, borrifada com oração temperada, com sensação, alumiada pelo espírito humano e ainda assim não passar de suporte imponente, austero e custoso. As flores raras e belas que servem de decoração ao caixão. A pregação que mata pode não ter erudição, não apresentar sinais de frescor no pensamento ou no sentimento. É vestida de generalidades, sem graça ou especialidades insípidas, com estilo irregular, displicente, sem encontrar gosto no aposento recluso, nem na sala de leitura, nem se engraçar com raciocínio, a expressão ou a oração. É tamanha a extensão da desolação que é debaixo de tal pregação, é tamanha a profundeza dessa morte espiritual. Pregar usando a letra é tratar da superfície, da sombra das coisas, não das coisas em si. Não penetra o íntimo, não capta nenhuma percepção da verdade, nem toma posse com firmeza da vida que está oculta na palavra de Deus. Vale para o lado externo, mas o lado externo é a casca que precisa ser quebrada e penetrada em busca da polpa, da semente. A palavra pode ser vestida para ficar atraente, de bom gosto, mas esse atrativo não segue na direção de Deus. Nenhum bom gosto vai para o céu. A falha está no pregador. Deus não o fez. Ele nunca esteve nas mãos de Deus como o barro está nas mãos do oleiro. Ele fica atarefado por causa do sermão, em seu raciocínio e finalização, nas forças atrativas e comoventes, mas as coisas profundas de Deus nunca foram buscadas, estudadas, sondadas, nem experimentadas por ele. Ele nunca esteve diante do alto e sublime trono, nunca ouviu o cântico do serafim, nunca viu nem sentiu o afluxo impetuoso causado por essa santidade sublime, nem clamou como quem se entrega ao desespero pela sensação de fraqueza e culpa. Também não teve a vida renovada, o coração tocado, espiado, inflamado pelo carvão em brasa, vindo do altar de Deus. Seu ministério pode atrair pessoas para ele, para a igreja, para a forma e a cerimônia, mas não há verdadeira atração a Deus, pois a comunhão doce, santa e divina não é incitada. A igreja tem afrescos, mas não foi edificada. Recebeu agrados, mas não foi santificada. A vida é suprimida, um calafrio sopra no ar do verão. O solo vira uma carapaça. A cidade de nosso Deus torna-se a cidade dos mortos. A igreja é um cemitério, não um exército montado para guerra. O louvor e a oração ficam sufocados. A adoração é morta. O pregador e a pregação incentivam o pecado, não a santidade. É o inferno bem populoso, não o céu. A pregação que mata é a pregação sem oração. Sem oração, o pregador gera morte, não vida. O pregador que é débil na oração é débil nas forças que geram vida. O pregador, aquele que abandonou a oração como elemento patente e em grande medida predominante em seu próprio caráter, privou com um corte rente sua pregação da força de gerar vida que lhe é característica. Sempre haverá aqui e ali quem ore profissionalmente, mas a oração profissional ajuda a pregação a cumprir a sua obra mortífera. A oração profissional é gélida, matando tanto a pregação quanto a oração. Na oração congregacional, muito da devoção displicente, das atitudes preguiçosas e irreverentes são atribuíveis à oração profissional no púlpito. Longas, discursivas, áridas e fúteis são orações em muitos púlpitos. Sem unção, nem coração, elas caem com indiferença mortífera sobre as graças da adoração. São orações familiarizadas com a morte. Todo e qualquer vestígio de devoção pereceu em seu fôlego. Quanto menos vida houver, mais longas serão. Uma convocação para oração breve, oração viva, oração de coração sincero, oração por meio do Espírito Santo, direta, específica, ardente, simples e fervorosa no púlpito, está na ordem do dia. Uma escola que ensinasse os pregadores a orar da maneira que Deus leva a oração em consideração traria mais benefícios para a santidade verdadeira, para a adoração verdadeira e para a pregação verdadeira que todos os seminários teológicos. Pare. Faça uma pausa. Reflita. Onde estamos? O que estamos fazendo? Pregando para matar? Orando para matar? Orando para Deus? O Deus grandioso, o Criador de todos os mundos, o Juiz de todos os homens. Que reverência, quanta simplicidade, que sinceridade, quanta verdade se exige nos aspectos interiores. É tanta a legitimidade que precisamos ter, quanto vigor sincero. Orar a Deus é a atividade mais nobre, o mais altivo esforço do homem, a mais verdadeira das coisas. Não deveríamos abandonar para sempre a pregação execrável, que mata a oração, que mata para começar a fazer o que é legítimo, a coisa mais poderosa, a oração em espírito de oração, pregação que gera vida, fazendo que a força mais poderosa se ancore no céu e na terra, que retira do tesouro de Deus, tesouro inexaurível e aberto, em favor das necessidades e penúrias do homem.